Papá Oscar Lima Eco, vem na Proez. Confirme chamado para a vitória da conquista. Oscar Lima Eco. Mas do Lugolfo Controle? É por conta do água curvando 2.800 pés. Gente, suba para nível 060 na proa de água. 060 proa de água. Controle, a cultura da AEL, está presente, voa no 649. Gente, 98 no 1, na mesma posição do sistema instante, por gentileza. Zero 4 knots. Foi no Iron Man, 239. Just confirmed, land gear down locked. Land gear is down, runway 10, clear to Iron Man, 239. 09970, decolado. 19-8, obrigado. Salvador, passarelo 2223, cheque de equipamento. Passarelo 2223, clareza 5. 5x5. 5x5, obrigado. Gol 1759. Controle. Novamente para ingresso na pista 97, Juliette, papá, Juliette, papá. Acho que é de manhã. Controle, muito bom dia, o Papa também aqui no meu tango. Papa Tango Yankee, Romeu Tango, controle Salvador. Muito bom dia, o Yankee Romeu Tango, tá com 3 no PLV de Serra Índia com Índia para Serra Índia com Índia, locado 0115 no transponder. Seguindo agora para sobrevoo inicialmente região da Vitória, na disputa 500 GL. Papa Tango Yankee Romeu Tango, controle Salvador, mantenha sob condições visuais, 500 pés. Confirme a proa ideal para o destino. Vai passar via Duna, seguindo ainda sobre o continente, para Vitória, inicialmente na 240 após Pro Sul. Gente, aqui Romeu Tango. Bravo Tango. Pedro, Oshnormal, localizer, Oshnaz 6225. Channel 6225, complete approach, contact tower 118.95. 118.95, Channel 6225. Controle Sideral 9970, cruza 5000. Sideral 9970, contato radar na decolagem, sul para nível 340, sai da MOMO. Para 340 na MOMO, quando possível, a proa de foco. 1759, chame Centro Recife na frequência 125.1, alterna 133.95, gol 1759. 7 milhas na final, tá bom? Obrigado. 5.1, na terra 133.95. Nossa, legal, 9649, passando 120. 9649, sim. Background frequency, please. 1-2-1, that's 1. Na aerostacha metou aí pra prosseguir, confirme PLB. 3 a bordo. Negar, American 239 is clear the action. American 239, continue attack via Alpha, report before Juliet attacks. Alpha will report before Juliet, American 239. Juste 1017, Salvador. 1017, graças. Tá 31153, chame Centro Recife na frequência 125.1, alterna 133.95. Afirmativo, assim que tiver autorizado, eu autorizo. O Rio está livre até o ponto de espera, via Índia. 2895, ajuste 1017. Não confirmei, não copiei o alternado, Salvador? Sim. É Momo, transição frote. Obrigado, minha mesa. Alô, Salvador, é o Tom Mike, aqui é o Juliet, informa o parqueamento da posição 2. Muito obrigado e um bom dia. Igualmente. Bom dia, Paulo. Salvador, 35384, ciente daquilo para autorização Maceió. 35384, aguarde cópia Maceió. Dando cópia, haveria a saída prevista por 5384? Por Caracaju. Caracaju, obrigado. 18.8, alterna 126.0. 8.2.0, passaria 2223. Passaria 2223, aguarde para transferência com o centro Recife. Papapá, Oscar Lima Eco, controle. Gilete Papá, decolagem autorizada. Pistão 97, vento 030 graus, 049. 6.0. Let the aircraft in front of you pass and then contact the ground 121.1. Ok, maintain position, National 62. Sim, pro controle. Azul 4489, controle de Salvador. Acione identificação, desça para nível 050, que é negar 10017. Autorizado a chegada, Bonf. 4234, decolagem autorizada, pista 10, vento 030, grau 059. Autorizada a decolagem, azul 4234. Roger, we follow the American and clear to set to the Alpha Juliet, April gate 1. American 239, clear April 1, gate 11. Fala meu, papai Juliette, papai decola 257, controle 119.8. 119.8, papai Juliette, papai. Cover the ground. American 239, approaching Juliette. Hey, buddy, clear to gate 11. Clear to no one, gate 11, American 239. 35384, cópia. Outra cópia, 5384. Maceió 190, Golf 677, decola da 10, esquerda, Pucaracaju. 119.8, 5125. Está autorizado o nível 190, Golf 677, decola da 510, Pucaracaju. Controle 119.8, transforma em 5125, trip 5384. Correto, em prova. Tá bom. Controle. Controle Salvador, muito bom dia. O Papá Romeu, Papá Juliette, Papá decolado na sua escuta. Papá Romeu, Papá Juliette, Papá, contato a na decolagem. Estou para nível 120, saída coral. Vou ir direto, coral da presente. Este, Papá Juliette, Papá, voando direto coral na presente. Já autoriza direto ascensão para 120? 197, vento 030 graus, 629. Gente, manterá 1.000 pés aguardando para atenção, Papá Juliette Papá. Bom dia, controle azul 4234. 4234, contato radar na decolagem, tu para nível 350, saída PUCA. PUCA 350. Papá, o meu Papá Juliette Papá, está presente, vou ainda pro de coral, sub mantém nível 120. Gente, Romero Navano na proa de coral, subindo e vai manter 120, Papá Juliette Papá. Passaria do 2223, chame centro Recife na frequência 128.8, alterna 126.0. 288.260, Palmeu, meu quilo November Delta, 51 milhas sudoeste do VOR Salvador, serviço radar terminado. Tem frequência, correção, no través da fazenda Ituberá, chame Ilhéus em 120.1. Para coordenação de tráfego, chame Centro Recife na frequência 125.1, alterna 133.95. Quem é que é o meu tango? Quem é que é o meu tango? Prossiga. No ponto da barra, vai descender a 107 sobre a água, vai perder a comunicação com esse controle por aproximadamente 5 minutos após retornar. Escuta. Center, Yankee Romeo Tango, sem interferir com as aproximações. Sem interferência, Tango. Bono 759, controle Salvador. Salvador, bom dia, Oxanã 63, uma dois, informação, Silo, vai me gerar a nível 150. Oxanã 63, 12, guarde para protejamento. Bono 759, chame Centro Recife na frequência 125, decimal 1 lanterna, 133, decimal 95. Gol 1759. E 5973, decolagem autorizada, pistão a zero, vento norte 49. Norte com 4 livres decolagem. Autorizado, Mário Neto, 392. Controle Salvador, é o papapá, Mike Eco Delta. Papapá, Mike Eco Delta, controle Salvador, mantenha sob condições visuais, 1010, direto Manati. Ciente, só parar, livrando o CTR, ô Mike Eco Delta. Sideral 9970, chame Centro Recife na frequência 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. Sideral 9970. 2545, 2085. Salvador, bom dia, V5096, com a informação Kilo. Charlie, Charlie, você copiou? 96, com a informação Kilo. Azul 5096, controle Salvador. Chame identificação, desça para nível 080. QNH 10017, autorizada a chegada mais. Descendo para 00, Azul na terminal 1017, na área 5296. Papai Romeu, Índia, novembro, por qualquer. Coelho forte, 1000 pés, decola 17, curva esquerda, 119,8 controle, 0171 no novembro. Lugar no 7, 2 a bordo, parte 4, a torre 118,9. Controle Salvador. Chane identificação, desça para nível 050. QNH 10017, autorizado a chegada bom. Controle Salvador, Rio 5973. Confirme, controle Lima do Lugo. Azul no Golf, gente, plano modificado Azul no 103. Desça para a altitude de tráfego do local. Reporte cruzando 2500 pés, Lima do Golf. Lima do Golf, o pomposo aí, Júnior, ele é. Beijo. Rio 5973, controle? Na sua escuta. Rio 5973, contato a Dana decolagem, estou para nível 370, saída PUCA. Afirmativo, 370, saída PUCA. Minha 312, desça para nível 050, Xané 6312. 0503, Guardião 07, autorizado colar pro sul, litoral sul, 500 pés, pouso em Ondina. O transponder padrão 17-17 e o controle 19-8. Já deve chegar aqui a autorização, ok? Tá pronto pra acionar? Estamos prontíssimos. Vai acionando e puxando e assim que tiver a cota eu passo. Beleza, a gente vai acionando, aguardando a cota. 5096, reduz a velocidade para 2309. 2309, 5096. Diferença de comunicações. Diferença 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. Obrigado, bom dia. Patrulha 6312, pode manter 2189, a mínima limpa. Afirmativo, Xané 6312. Azul 4489, reduz a velocidade para 2309. Tá com 220. Gente, reduz a velocidade para 2109. 10 então. Restrita a 2500 pés até 25 milhas, a liberação do controle. Charlie, Sierra. Vento norte, 5 nós. Confirme, copiou a restrição? Charlie, Sierra. Chame Ilhéus em 120, decimal 1. Meia, desça para nível 0620. 0620, 6312, desça para 2000 pés, QNH 1017. Autorizado, final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. 6312, desce para 2617, autorizado ILS X-Ray, reportará estabilizado. Salvador, um bom dia, Guardião 07. Fortaleza, autorizado 310, Viape Zulu 19, após conforme o plano de voo. Decola 10, curva esquerda, Momo, Frote. 119.8 controle, 5135. Decola 10, com curva esquerda na Momo, Frote. 19.8 é o controle, 5132, transponder, proteger o rio na frente do Zulu 9. Apenas o transponder, 5135, chama táxi. 5135, chama táxi. Solo, trip 5384, pátio 3 para puxa acionamento. Pátio 3, respondendo a equipe de solo, livre puxa, observando o rio que já está também no puxa, chama táxi. Chama na táxi, atento 5384. Charlie Charlie Serra, correção, subiu para 2500 pés inicial. Afirmo, 2500 pés, Sierra. Azul 5096, vetoração para sequenciamento, curva esquerda na proa 360, limite da proa QD Mike 120, Simbra. Desça para 4000 pés, QNH 10017. Trânsito Salvador, o Papa Romeu Charlie Charlie Serra, pode poder manter a proa. Direções? Tchau, Serra, aguarde. Azul 5096, corteja. Queda 360, limitado pela 120, Simbra. 5096. O Rio 9811 para o táxi. Seu veículo 03, são travessinhas de 3 horas. Alterna 3. Tá livre o rio até o ponto de espera via Índia. 1895 a torre, 1017 o ajuste do rumo. Por favor. Livre em frente via Índia, 1895, manda no ponto de espera. Obrigado, um ponto. Obrigado, cenário que você deu. Pode prosseguir mantendo o 1500 na própria mensagem? Afirmativo, tchau. Azul 4489, complete curva esquerda, proa 120, nessa proa intercepta o localizador. desça para 2000 pés, QNH 10017. Autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. Número 2 para aproximação. 120 Pro, desce 2000, autorizado ILS 4489. Tango Lima, Zulu Golf, tem frequência livre da presença. Xanem 6312, ciente, complete a aproximação, chama torre em 1, 18.95. 18.95, boa. Azul 5096, curva à direita na proa 060, nesta proa intercepta. Desça para 3000 pés, QNH 1097. Direita 060, 3.1097, livre o ELS 5096. 5096, reduz a velocidade para 1909. Reduzindo, vamos lá, amém. Controle o papai de Papá. Confirme pro ideal para Ruby, Papai Juliette Papá. Pro ideal para Ruby, que dia 2, 4, 3. Papá, não é vindo, agora não é da fé. Está presente o ainda pro dia Ruby, Papá Romeu e Papai Juliette Papá. Rio 9811, mantenha a ponte ferro. Dado visual 4489. 4489, complete aproximação, chama torre em 1, 18.95. 1895, obrigado, Matheus. Rio 5973, chama centro Recife, na frequência 1.85.45 até a 1.2685. 1.2545. 5973, cumpriu o controle? 1.2545. Afirmativo, alterna 1.26.85. 1.2685, grato, bom dia. Charles Serra, ciente. Azul 5096, desce para 2000 pés, QNH 10017. 2000, Salvador, bom dia, 5297, transfere a ciente da Lima. 5217, controle Salvador, aciona identificação. Foi na proa de Alagoinhas para interceptar a chegada a Bonf. Desça para o nível 050. Alagoinhas, chegada a Bonf, 050, 770 para ajudar o controle, senhor. Descida a critério do comandante. Aqui está sempre para esperar um pouquinho, vai ajudar o controle. Controle, Salvador. Confirme a última aeronave mudou. Rio 5973, primária 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. 125, 45, 126, 85. Caso negativo para o Rio 5973, alterna em 128, decimal 8 e 126, decimal 0. Para sequenciamento com centro. Guarde apenas pista livre. 4489. 89. Xané 6312. Solo, zona fácil, livre direito, cana 21, décima 1. Olá, solo, livrar na direita, Xané 6312. É que o meu tango ciente tem interferir com as aproximações da pista 1-0. Reporte cruzando o eixo da pista 1-0. Cruzado, pista 1-0, vento 0, 30 graus, 0629. Repouso 4489. Papa Romeo Charlie, Charlie Sierra, tudo mantém a nível 085, Charlie, Charlie Sierra. Motor K3304, desça para 2000 pés, QNH1017, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2017, autorizado, estabilizado. Azul 5096, chame torre 1 no 8.95. 2.95, bom dia, se está no meio. Controle, copiou o tango? Quem é que é o meu tango, por si? Apenas para confirmar, copiou o bandejamento, não vai interferir nas aproximações de duna, reporta quanto visual. Gente, o Yankee Romeo Tango mantendo 500 pés, que é legal no 0.7. 1.07, graças a Deus. X-304, fomos tráfego na posição de 11 horas, 7 milhas, rumo nordeste, mantendo 1.000 pés, em sobrevoo um helicóptero, mantendo 500 pés, não interferirá com a aproximação, tá 3304. Romeo Charlie, Charlie Sierra, quando possível, informe estimado para Sierra Bravo de Maestro. Comando Bravo Maestro, 1-2-1-2. Bravo, Charlie, Charlie Sierra. Azul 4489, solo, azul no meio, livre direito, 1-2-1, décima 1, bom dia. 2-1, obrigado, Maestro. Azul 5096, check-trem, vento 0, 20 graus, 0,629, pouso autorizado, pistão no zero. Está embaixo travado, azul 5096, já tem livre pouso no zero. Azul 4489, prossiga alfa, repórter da Juliette. Segue de alfa, repórter da Juliette, 4489. Diego, na 095, está sentindo ativo, posição 62, autorização confirma. 95, só está aqui. 312, posição 5, autorizado. Portal 5, 312. Papá Romeu, Papá Juliette, Papá da Presidente Royarubi. Eu quero saber. 989, mantém o ponto de espera. Vai lá, enquanto você vai falar de mim já. Gente, mas devido à aeronave que está pousando, não sei qual táxi ela vai livrar, o senhor mantenha, devido a um outro tráfego que já está passando os termos. Tá. November Alpha, decolagem autorizada, 17, vento 020 graus, 629, Índia November Alpha. Azul 5096, solo azul 9, direita 1-2-1-1. 2-1-1, direita 5096, obrigado. Estou em 1-8-95. 2-9-5-6-6 agora. Salvador até 3304. 3304 da TAM, confirme, baixou e travou? Afirmativo, visão com calma. Gente, ajuste 1017, aguarda a liberação do eixo, já informa o tráfego de pequeno porte, Charlie 150, ingressará na perna contra o vento da pista 1 a 0 e não interferirá na aproximação. Aguarde apenas a liberação do eixo. É, 3304. 4439. 1095, cópia. 4449. Confins autorizado, 360, rota do plano de voo. Decola da 1 a 0, direita, da Leda, foi Leda Motiva. Receptor Cesulu 10. Bridge e Pesolu no meia. Controle 1 no 9, decima 8, 5133. Autorizado, 3-0 com o fim, Pesolu no 0, Bridge e Pesolu no meia. Declara no Bel, Leda, Motiva, 19, 8, controle, 5133, 3133, poder, 9, 5. Correto, time pronto, puxa só. Ok. Tá pronto para puxa só, né? Contra 095. 095, aguarde para puxa. 1291, tem mais uma para iniciar o táxi já. E tem um segundo tráfego da Azul que vai passar reto agora. Já tem um passando agora, na sequência tem outro tráfego. Tirei e libera seu puxa. Vamos aguardando, obrigado. Alô, 5384, pronto para táxi, até 44 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Recife. Livre até a saída do pátio, o trip vai dar passagem ao azul que ingressa, a posta livre via Índia até o ponto de espera. 1017 ajuste, a torre 18 95. A saída do pátio vai dar passagem ao azul, ingresso na Índia, ponto de espera 118 95, trip 5384. Tu vai cruzar o campo do ponto médio da pista. No ponto médio da pista, faz o 270 para a direita, no nível federal. Sai da Azul, vai passar a retaguarda, tá livre. Sim, é, a passagem da essa, 3-0, vamos ver, 95. 2-0, chame Leozin, 1-2-0, décima 1. Livrar a direita, 1-2-1, decimal 1. Não está livrado, está 3-3-0-4. 1-7, autorizado a chegada. Bom. A chegada bom, viu? 3-3-0-4, confirma, seu pai, tudo fala, gentileza? 1-2-1-1. 2-1-1, obrigado. Postal 3-3-0-4, livrou, bom dia. Proa Norte, cruzado o treinamento do campo Proa Norte, Índia Novemberal. Cruza campo Proa Norte, Novemberal. 98-1-1, tráfego 150, Charlie 150, cruzando campo, sem interferir na decolagem, livre decolagem. 98-1-1, vento 0, 20 graus, 05 nós. Na 7 Bravo Delta. Você chama na papá. Bom dia. Voo 1372. Ali mantém pistão na 0. Tango, tango, para táxi, parte 3. Chama no ponto de espera da papá. Liberal, autorizado, curva à direita, corredor forte, aguarda a transferência de comunicação. Direita forte, aguarda a transferência, de liberal. Solo Salvador, eu tenho 3179, informação Lima. Bravo Delta autorizado, cruzamento da 17. O Alfa Tango Tango autorizado, seguir o Juliette Bravo Delta. Oi, Salvador, muito bom dia. Trip 5384, se aproximando do ponto de espera, pronto. Trip 5384, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, 5384. Posição 4, autorizado ingresso, direto. Para 04, para 3304. Isso para 4.000 pés, que é legal, no 097. 4.000, 1.097, 52, 07. Dael Leda, põe Leda Motiva. Intercepta Pezulu 10, Bridge, a Pezulu no meia, Bravo Hotel Zulu, direto Trive, após conforme o plano. 1.98. 5137. 240 Guarulhos, Daniel Leda Motiva, apertou no 0, Bridge, apertou 16, estava até o Zulu, tive posse 19, 8 ao controle, 5137 transponder, 3179. Fechamento correto, time pronto. Semana. November Alpha, controle 19, décima 8. 19-8, em November Alpha. Juliette Bravo Delta, Sol 2-1-1. Autorizado, prosseguindo o táxi, observa o 737 Golf que está iniciando o táxi no 612. Está livre até o pai 3. Onda 7 Oro. Papá, o meu Índia November Alpha, controle Salvador, mantém sob condições visuais na 1 no meu teste, corredor forte. Condições visuais no meu teste, corredor forte, November Alpha. 372, mantenha. Dois trapos, o IDC, o Tango Tango e Ponto Seguro, o Bravo Delta. Tem uma centena direto, decola da 10, curva direita, saída Coral, 198 controle, 5107 o Tango Tango. 1372, decolagem autorizada, pistão no zero, vento 020 graus 05 nós, mantém a proa até 2 mil pés, voo 1372. Tipo 5384 ali, mantém pistão no zero. Ali, mantém no zero, 5384. Sim, Gabriel SF3, reporte estabilizado, 5217. 2017, portal estabilizado, ele é 5217. Controle, poderia por gentileza coordenar com o centro Recife, Cruz de Abuco para o Rio 989? Afirmativo, guarda de coordenação, Rio 989. Obrigado. Seguro uma centena, Golf 677, decola no zero direito, saída Coral. 198 controle, 5110, modifica o Bravo Delta para 0263. 1372, decolado aos 28, controle 119.8. Ei, bom dia, 372. Tô gol no 372, bom dia, Libra 1200 ao 3710. Gol 1372, contato radar na decolagem, estou para nível 370, saída PUC. 72. Mande a November Alpha, reporte na 20ª linha. Porta para estar 2.0 milhas. A baía está aproximadamente 1 ou 5 milhas no máximo. Gente, ainda não é verão. Player 6 to 5, I'll let you cut. Clear to Brasília, fly level 320, fly up Zulu 10. After takeoff runway 10, right turn. Abo, departure, and left transition. Salvador Control 119.8, Skog 5143. Usado pista 1-0, vento 030 graus, 05 nós, mantém a prota 2 mil pés, 35384. Livre decolagem, mantém a prota 2 mil pés, 35384. Estará bem, puxa. Obrigado, Arim. Bom, após Cogbo, vou indo para o Diabuco, Rio 989. Após Cogbo, Pro de Abuco para o 989. aqui com o Matheus, pode estar? A Lima tem pistão zero. A Lima tem pistão zero, igual no zero. Né? no controle, 1 no 9, decimal 8. Senado 8, bom dia. Igualmente. Recife em 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. Papa Romeu Charlie, Charlie Sierra, controle Salvador. Estabilizado, ele é sexo aí, o 35217, final 10. 35217, complete a aproximação, chama Tony 118, decimal 95. 1895, bom dia, obrigado. Charlie, Charlie Sierra, controle. Charlie Sierra, chama Centro Recife, na frequência 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. Estabilizado, ILSX aí. 35917, 1017, ajuste, continua a aproximação, reporta baixada travada. 1017, reportará quando baixada travada, 5207. Saída PUCA. 190, PUCA, 5384 da PRI. Decolagem autorizada, pista 1-0, vento 030 graus, 05 horas, voo 1-0-95. Livre da classe, 1-0-95. 98-1-1, chame Centro Recife em 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85, Rio 98-1-1. Chama na Recife, 2545, alterna 2685, Rio 98-1-1. 3859, dessa via para 2000 pés, que é negar 10017. Via 2000 pés, 1017, 3859. Negativo, aguarde pista livre, 5217. Desculpa, não foi entendido, então aguardando pista livre, 5217. Da trip, vento 030 graus, 059, pouso autorizado, pistão na zero. Pouso autorizado no 05207, desculpa, eu não tinha entendido. Sem problema. Gol 1095, decolado aos 33098, controle, boa viagem. Planeta, gol aqui. Controle, bom dia, gol 095, passa 1500 metros. Gol 095, contato radar na decolagem, subo para nível 360, saída da Delta. 360. 72, chame Centro Recife, na frequência 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. Bushnet 6225, ready for taxi 100 on board, 3 hours and 20 minutes, and alternate, go ahead. 6225, clear to home point runway 10, QNH0017, tower 11895. There's taxi runway 10, home point 1905. É 107, prossiga. 107, solo aos 35, olha pra direita, olha 21, décima 1. Vai à direita, 21. 500 pés, reporte através do Parque do Pituaçu. 7 pro Sig Alpha aqui no pátio 3, a infra-aero informou apenas pátio 3, não informou a posição. Alpha aqui no pátio 3, Sedimento ILS X-ray, reporte estabilizado. Estará estabilizado, 3859. Morning, Roden Shark, runway 10. Clear to line up and take off runway 10, wind 040 degrees, 06 knots. Pushing out 6225. Roger, clear to line up and take off runway 10, 62. Gol no 372. Agora em frente informou posição 4. Posição 4, sente, 5217. Confirma, chama o solo. Bravo Delta Lima Sinar, reporte táxi. Chame táxi. Salvador, o Tango Tango Whisky, total linha aérea. Siga. Autorização de reboque para Fox 2. O Bravo Delta tem condições de prosseguir táxi sem interferir. Ah, tá livre. O Bravo Delta, ponto de espera 1895, 1017. 18 decimal 95. 1895, obrigado. Tô ligando 095, solicito quando possível para o Edmátima. Gente, gol no 095, aguarde coordenação. Aguarde, estabilizado X-ray, 3859. 3859, complete a aproximação, chama a torre 118 decimal 95. 195, graças. Obrigado, na sua escuta. Apenas confirmando quem está na sequência, o número 1 é o Bravo Delta. Número 1, Sangue, número 2, ciente, ponto de espera 1895. Ou no meu pés, reporte no ideal de descida, vou indo na proa do farol de Itapuã. Reporte no através do Parque do Pituaçu ou no ideal de descida. Falou, Salvador, o Sanctre 1779 no 2 para o Sanctre. 3179, coordena equipe de solo. Autorizado, puxa-me táxi. Entra em cima táxi, 3179. 3.95, coordene pro de motiva com o mesmo. 351-3395, quando 097. Confirmando então, trem baixado e checado no 097, autorizado pouso no 0. Channel 6225, Salvador approach radar contact at departure, climb to flight level 320, arbor departure. Arbor departure, climb to 340, 320, Channel 6225. Lajote, com informação Lima para Campinas e o 340. 340 autorizado, Campinas, decola 10 direita, da El Leda, com a Leda Motiva. Pesulu 10, Bridge, Pesulu no 6, Bravo Pesulu, direto Trive, após Confort. 119.8, 5146. Azul 4299, autorizado Campinas, número 340, decola pista 10, saiu da El Leda Motiva. Pesulu 10 até Bridge, Pesulu 16 até Bravo Pesulu, direto Trive, após Confort no plano. 798 ao controle, o 146 ao transponder azul 4299. Correto, azul chamitado. From the side, from the present. On the present, I had the left, but thank you. O Radial 07 não atravessa tudo a torre, aguardando a autorização para o PAC-3. Gente, Guardião 07 com uma aeronave se movimentando no PAC-3, sendo rebocada, reporta no solo controlado, evite sobrevoo de aeronaves e viaturas. Guardião 03. Reporta no solo controlado, atento às aeronaves, evitando sobrevoo, Guardião 07. 03, 0 graus, 0629, Guardião 03. 07. 7 Bravo Delta Lima tem pistão na zero. Solo as 4-2, chame solo agora 1-2-1, décima 1. 3-1-1-3-2-5-9, bom dia. Igualmente. Sou de Maceió ou Aracaju, se possível? Afirmativo, guarde de coordenação 35384. Aguardando. 3-1-5-9, prossiga via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, tudo bem, antes da Juliette, 3-2-5-9. Colagem autorizada, 90, vento 030 graus, 059, Juliette Bravo Delta. 324. Alfa, Tango, Tango, Lima, tem pistão zero. Guardião 07, considere solo aos 4-3. Chame para decolagem, Guardião 07. Vou chamar para decolagem, 07. 6.85. 1.2545, 1.2685. 5.384, obrigado, tenha um excelente dia. Boa. Tchau, afirmo, 3859, aguarda o tráfego da companhia iniciar ataques. Após ingresso, Juliette, portão 2. Aguarda nada, após portão 2. Para ataque, 3179, 224, a bordo. Então, espera 1895, 1017, o ajuste, confirma a autonomia e a alternativa. Autonomia 4 horas, até na confirmação. Gente. Alfa Tango, correção, o Guardião 07, ciente, é, autorizado inicial de deslocamento aéreo, a retaguarda do tráfego taxiando, via, sobre a taxiway Alfa, sem interferir no eixo de decolagem da 1-0, Guardião 07. Partiu. Salvador, azul 507, Guarulhos 360. 5107. Guarulhos, sente agora de corte. Alfa Tango, Tango, decolagem autorizada, pistão 1-0, vento 020 graus, 059. Eu autorizo o Guardião 07 de deslocar aéreo para o Graé, sem ter sido contato. Sim, está autorizado, Guardião. É, sobre a pista. Sobre a pista, está iniciando o Guardião, agilizado. 0 Guarulhos, autorizado. Da El Leda, para Leda Motiva, decolagem da 10, curva direita. Controle em 119.8. 5156. A rota, Tapezulu 10, Bridge, Tapezulu no 6, Bravo Tapezulu, após conforme plano de voo. C60 aprovado, até Guarulhos, decolando no 0, curva direita, da El Leda Motiva. Tapezulu 10, Bridge, Tapezulu no 6, PHZ, Bridge, após plano de voo. 198, controle 5156, transponde azul 507. Correto, azul chama. Tá. Guardião. Controle, bom dia, papapapá, fundamental. Sim, controle. Papapapá, fundamental, decolou da 1-0, do nosso escudo. Papapapá, fundamental, contato para dar no decolagem, estou para nível 100, saída. 100, saída bom, bom, fundamental. 79 informa que após decolagem manterá por até 3 mil pés. Sim, manterá por até 3 mil, tá? 0 graus, 0629, decolagem autorizada, tá? 3179. Controle, ainda não lembrará alto para a regra. Controle Salvador, mantenha aqui a condições visuais, um no meu pés, reporte no través de Interlagos. Reporta no través de Interlagos, o Ida Veneral. Dá pra ver que já está bem próximo de Interlagos, a porta rotatória? Afirmativo, então, reporte rotatório. Porta rotatória, Ida Veneral. Controle, boa viagem. 19-8, boa. Controle, Salvador, 131-79, decolado. 131-79, contato radar na decolagem. Mantenha a proa até 3 mil pés, após 3 mil pés, curva à direita na proa de Leda. Soa para nível 340. Subindo 340, após 3 mil, direita Leda, 3179. Recife, pronto para a cobrança.